e entrego a ti, Senhor. Eu quero ser pra teu louvor, Senhor. Quero te dar a vida que tu deste a mim. Quero ser um instrumento em suas mãos. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Fazer tua vontade.